Sinto o mau cheiro das palavras daqueles que se entregaram, se mancharam com a loucura dos escravos do diabo. Poetas viciados no engano do fracasso, endividado com um rei das trevas, encurralados, selados, marcados, robotizados, programados, manipulados, se acham tão engraçados. Disparo de cima pra baixo, regaço, abro o buraco. Eu me orgulho do que faço. Se é pra calar, eu calo. Se é pra falar, eu falo. Eu falo dos fantoches espalhados por todos os lados, veneno derramado, cenários armados, relatos falsificados, egos inchados, amargos querem todo espaço. Eles e a vaidade morrem sempre abraçados. Fagulha que incendeia a paisagem inteira. Fala besteira, canseira, se meter em brigalheia. Puxa cão pelas orelhas, igual zunido de abelha. A ideia que não clareia, baixar a bola, respeita xarope, fim de carreira. Que apodreça a língua da falsa testemunha, que adormeça a dor de minhas lutas, tão veloz quanto o fim dos assassinos. Inesperável, incontrolável, repentino, tão feroz quanto a coragem dos que perdoam, tão fulminante quanto os caçadores que voam. Os assessores da mentira fazem silêncio, fogo mortal no vale do entendimento. Que o vento leve a cinza dos meus opressores, que a escuridão traga o salário dos opositores. Se não tem o que falar, fica quieto, aqui o papo é reto, os comédias saem de pé. Se não tem o que falar, fica quieto, aqui o papo é reto, os comédias saem de pé. Se não tem o que falar, fica quieto, aqui o papo é reto, os comédias saem de pé. Se não tem o que falar, fica quieto, aqui o papo é reto, os comédias saem de pé. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Dá licença, Isaías, parceiros, provérbio X. Cheguei atrasado, nem trouxe a letra que fiz. Mas onde som sai, casa cai, hora da caça. O encontro já marcado de hoje não passa. O tema inspira essa base e vira mentira de um mundo, me leva pra outro. Sou esse bicho, sou muito difícil de segurar. Desafia, rima, vou jogar. E pode crer, não jogo pra perder e empatar. Bate, rebate, vai e vem bola no ataque. De repente, contra-ataque, zaga de araque. Falou, falou, ao invés da boca fechada. Falou, falou, caô, calou, rastro, mancada. E nesse momento, vacilão, não tem mais o destino nas mãos. Depende da penitência, do perdão, sujeito à lei do cão. Brasília querida, nasci, cresci nessa city. Amado, odiada, morada, parceiros, patifes, patrões, empregados, salários, negócios fechados, contratos firmados, coração na sola do sapato. Segundo ato, hip hop aqui é fato. Milhares na periferia falam do Planalto. Urubus, ave de rapina, ratos, propagadores da mentira, falsos. Se não tem o que falar, fica quieto, aqui o papo é reto, os comédias saem de pé. Se não tem o que falar, fica quieto, aqui o papo é reto, os comédias saem de pé. Se não tem o que falar, fica quieto, aqui o papo é reto, os comédias saem de pé. Se não tem o que falar,